O nome da música chama Dublê de Rico, é mais uma nossa, mais uma do Ripardo. Júnior Amorim! André CDs, o moral de Ibiquara. Lá em casa não tem nada, não sei como é que eu vivo. Minha vida é uma mentira, eu sou um dublê de rico. JP! Lá em casa não tem nada, não sei como é que eu vivo. Minha vida é uma mentira, eu sou um dublê de rico. Eu sou um dublê de rico. E eu sou um dublê de rico. E eu sou um dublê de rico. E eu sou um dublê de rico. No jet, olha no jet ela senta. No jet ela senta. Senta, senta. Janjo na apresenta. Senta, senta. No jet ela senta. Beto, olha no jet ela senta. Eu sou um dublê de rico. E eu sou um dublê de rico. Vai, vai. E eu sou um dublê de rico. E eu sou um dublê de rico. Do jet. Ai, mano. Senta, devinho. É o Vinded, é o Vinded. Danilo Cedro Moral. Olha no jet e ela senta. Olha no jet e ela senta. Ha ha ha.